Hoje é dia 24 de julho de 2015 e nós vamos meditar na palavra de Deus aqui em Atos 2:37 e em Lucas 9:23. Se você quiser abrir só Atos 2:37, já é suficiente. Abrir hoje em dia é engraçado, né? Ligar. Se você quiser ligar aí, tanto essa ministração quanto outras, você vai encontrar lá no site www.vidanovaitabuna.com.br. Você pode acessar lá, copiar, baixar, distribuir. Todo o material é liberado, grátis. Pode usar para abençoar outras vidas, em nome de Jesus. Atos 2:37. Lucas 9:23. Nós agora que está tudo em dia, nós quinta-feira estamos juntos no Talmidim. Amém? 19:30, em nome de Jesus, estaremos juntos aí para celebrar. Eu queria uma reunião rápida depois da palavra com todos os líderes e co-líderes, tá bom? É bem rapidinho. A gente termina aqui, é coisa de 5 minutos no máximo, tá bom? Assim que terminar a palavra, a oração, a gente se reúne aqui, tá? Todos os líderes e co-líderes, tá bom? Amém? Todos acharam? Vamos ler. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe, quanto o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas à igreja. Amém, irmãos? Desde Lucas diz assim: em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, ou dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. O Senhor pode fazer isso conosco, o Senhor pode nos tocar de forma tão especial que nós vamos ter nossa vida transformada. Eu sei que é possível, porque a tua palavra é poderosa, a tua palavra tem poder para transformar uma pessoa em qualquer estado da sua vida, em qualquer época, em qualquer situação. E o Senhor tem nos ensinado que milagre é exatamente assim, quando não dá mais. E eu quero clamar ao Senhor em nome de Jesus, faz milagres nessa noite aqui. Oh Deus, nós sabemos que a metanoia, a mudança de mente, a conversão, a transformação, ela vem pela lavagem da tua palavra. Ela vem para o encontro pessoal com o Senhor. Eu sei que depois de ser salvo, nós ainda temos muitas áreas a serem transformadas. E Senhor, eu preciso que você faça obra conosco. Eu clamo, eu imploro, Senhor, eu peço. Mas embora Deus esteja pedindo ao Senhor, eu tenho tanta convicção que você vai fazer isso hoje. Porque, como o Senhor Jesus falou, e o Senhor lembra, quando o Senhor disse ao Pai, depois de ter ele ressuscitado Lázaro: Senhor, eu só te falei assim pelos demais, porque eu sei que o Senhor sempre me atende. Então, Senhor, nós sabemos que o Senhor sempre atende teus servos quando nós declaramos a tua palavra, quando nós pedimos a tua palavra, quando nós pedimos a tua vontade. Faz aqui em nome de Jesus. Que ninguém fique de fora, que ninguém perca, que ninguém flutue nessa noite. Que todos nós sejamos impactados em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pode se sentar aí. O texto continua assim, versículo 42 de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Já em Lucas 9:23 diz que quem quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, esse a cada dia faz toda a diferença, e siga-me, amém ou não? Tem um escritor que eu gosto muito, inclusive nós estamos estudando o livro dele, sobre como lidar com as pessoas, John Maxwell, um irmão em Cristo, um pastor, um conferencista, um homem que tem uma sabedoria dada por Deus. E em um dos seus livros, se não me engano, Liderança 360 Graus, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: o segredo do sucesso, e vale definir sucesso aqui. Sucesso não tem nada a ver com você ser famoso. Você pode ser famoso pelo seu sucesso, mas existem muitos famosos que não têm sucesso algum. Quando eu digo sucesso, eu quero impregnar essa palavra de expectativas bíblicas. Amém? Eu vou pensar em sucesso como um bom êxito dentro do que o Senhor prometeu. Amém, irmãos? Então, sendo assim, vamos novamente. O segredo do sucesso é investir no teu ideal diariamente. Cada atitude tua tem que combinar com os teus sonhos. Uma carreira leva anos para ser construída, mas pode ser destruída em minutos. Hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre como nós darmos uma guinada na nossa vida. Como nós sairmos de uma situação que se repete, sai do automático. Nós oramos por isso aqui na última ministração. E nós às vezes olhamos assim em volta e a gente começa a até desesperar porque vê que algumas situações elas só estão repetindo. É verdade que às vezes nós criamos expectativas que são exageradas. Por exemplo, quando a gente vai casar, a gente tem a expectativa de que a outra pessoa vai nos fazer feliz. Oh, meu Deus, isso é idolatria. Porque só quem faz alguém feliz é Jesus. E a gente vai cheio de expectativa, agora eu vou ser feliz. O crente então, que está ali na bênção, né, se guardando, ele diz, agora eu vou ser feliz em todas as áreas. Às vezes o sujeito é organizado nas finanças, diz assim, pronto, eu já ganho salário, agora vai juntar o meu com o dela, glória a Deus, vai dobrar o salário. Né? Olha lá, mandinho, isso não é bem assim. E nós nos encharcamos de expectativas que são, na verdade, mais, preste atenção, um castigo do que uma esperança. E nós impregnamos no outro o dever de nos fazer felizes. Que injustiça! Não faça isso nem com o inimigo seu, coitado. Você já pensou o que é você entrar no casamento acreditando piamente que aquela pessoa vai lhe fazer feliz? Ela vai me fazer feliz. Aí no primeiro dia que não faz, diz assim, mas você mentiu para mim. Você mentiu para mim. Como mentiu para mim? Você disse que você ia me fazer feliz. Você jurou na frente do pastor, do padre, sei lá, onde você casou. Aí esse sujeito diz assim, bem, eu não me lembro dessa parte não, mas você não está me fazendo feliz com essa cobrança. Então, irmãos, aí você pergunta, e o que eu vou fazer então? Vou ter outra mulher para ser feliz? Amém. Não vou morar logo, né? Vou ficar de pé de novo, irmão. O negócio que é academia, acadêmico hoje. Vou fazer esse exercício para a glória de Jesus. Como é o nome dele? Pedrinho. Glória a Deus. Ele está vivo. A gente pode fazer por ele. Erga suas mãos. Vamos orar pelo Pedrinho. Ele nasceu prematuro. Quantos meses, Felipe? 8 meses. Tem dificuldade para respirar. Com risco de morrer. O nome da mãe é Dani. São primos de Felipe. Vamos orar. Sofia passou por isso também. Está aí respirando a beça. Senhor, nós clamamos como igreja. E nós pedimos em nome de Jesus que essa criança, Senhor, ela ressuscite. Que essa criança, Senhor, ela vença a morte. O Senhor fez isso com Sofia, o Senhor tem feito isso com tantas crianças. Senhor, eu não sei o que vai ser no futuro dela. Então faça a tua vontade, mas o nosso pedido, como tua palavra ensina, é pedir cura. E nós pedimos cura em nome de Jesus, saia a enfermidade. Senhor, amadurece esse pulmão, Senhor. O Senhor é que sopra a vida, o Senhor é o sopro de vida, o Senhor é o fôlego de vida. Então nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, sopra ali nesse pulmãozinho desse menino, sopra o teu ruar, o teu sopro, o teu fôlego, Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba cura, Pedrinho. Seja curado, Pedrinho, em nome de Jesus. Seja curado agora, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Pode se assentar. Glória a Jesus. Então, nós criamos tantas expectativas, outra coisa, cria expectativa na igreja. Não, eu vou lá para a vida nova, porque vida nova é uma vida nova. Olha o nome, tudo novo, pastor novo, cadeira nova. E lá eu tenho certeza que todas as minhas expectativas vão ser atendidas. Glória a Deus, que eu conheço todo mundo que veio para aqui e sei que ninguém está nesse equívoco. Agora, qual a expectativa que nós criamos em Jesus? Jesus é tão saudável emocionalmente que ele não é refém da sua expectativa errada nele. Às vezes assim, não, mas eu recebi Jesus que disseram que eu ia ter uma vida rica, que eu ia ser curado, que eu ia ter não sei o quê, que eu ia ir para tal lugar, que eu ia... Então aí eu aceitei Jesus. Se Jesus não tem culpa, se venderam ele errado. Se anunciaram ele errado. Até porque ele não é uma propriedade que foi vendida. Quero falar um pouquinho hoje para a gente, e provavelmente não vou acabar hoje, mas quero falar biblicamente sobre como dar essa guinada na sua vida. O que é que está lhe travando? O que é que está lhe prendendo? O que é que está lhe detendo de viver o que Deus tem para a sua vida? Eu quero trabalhar hoje com a ideia bíblica de que nós temos que investir diariamente nos nossos sonhos. Ou melhor, nós temos que investir diariamente naquilo que nós sabemos que é o caminho para que nós possamos alcançar o sucesso que Deus tem para nós. A maioria de nós investe, por exemplo, na vida espiritual, uma parte de um dia da semana. Como que nós vamos ter uma vida espiritual próspera? Muitos de nós investem tão pouco no casamento que se sente até, quando tem um mínimo de dignidade, injustiçando outra pessoa quando a cobra algo mais dela, porque investe pouco. Todas as vezes que minha filha me pede para contar uma história para ela de dormir, por mais cansado que eu esteja, eu tento atender. Na maioria das vezes eu atendo. Porque eu penso assim, meu Deus, ela pede para contar uma história da Bíblia para ela. E eu vou dizer não que eu estou cansado? Eu estou trabalhando contra o que eu quero, contra o meu sonho. Então, se eu diariamente investir nela ser uma serva de Deus, é muito mais provável que ela venha ser uma serva de Deus diariamente depois, amém ou não? Amém. Então, o que nós podemos fazer pelo que Deus pagou um alto preço para que nós fizéssemos? O que nós podemos fazer dentro das nossas limitações para aquilo que Deus fez dentro das suas infinitas possibilidades? O Senhor Jesus fez o mais difícil. Jesus fez o que eu não podia fazer, mas tem coisas que Jesus deixou para fazer, amém ou não? Então vamos ver aqui na palavra de Deus alguns comportamentos, algumas perspectivas, algumas verdades que têm que ser exercitadas diariamente. É maravilhoso porque Jesus ele não tinha medo de dar direções para nós que parecessem impossíveis. Por quê? Porque nós nele podemos fazer coisas impossíveis. Um leigo, quando digo leigo assim, alguém que não tem experiência com o Espírito de Deus, com a palavra, com o Evangelho, alguém que não é convertido, quando lê a Bíblia e vê as coisas que Jesus mandava fazer, acha um verdadeiro absurdo, uma coisa surreal, platônica, impossível. Interessante que depois que nós recebemos a salvação, nós queremos, inclusive, buscar na palavra o que nos falta para viver aquilo que Jesus disse que poderíamos viver. O Evangelho é baseado nessa convicção do que é invisível. É por isso que acham que a gente é doido, aleluia. O que é a fé? A fé é a firme convicção, plena convicção, a falta de dúvida naquelas coisas que os outros que não têm fé não podem ver. Vamos ver isso na palavra. Quem quer ir comigo, diga amém. Amém. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir diariamente. Olha, irmãos, e Deus tem falado isso comigo. Às vezes eu penso assim, numa grande mudança, ela só pode vir de uma grande viagem, ou de um grande congresso, ou de uma grande experiência mística, ou de uma grande teofania, que é Deus aparecendo para você, mais um filho que eu vou ter. Tudo isso, glória a Deus, aleluia, estou correndo atrás. Mas as maiores transformações que Jesus fez com seus discípulos foi em momentos particulares com eles. Jesus estava lá no deserto e o povo estava com fome, ele multiplicou, foi milagre, milagre, milagre. Olha, a Bíblia diz que se fosse botar escrito, não tinha livro no mundo que coubesse essa coisa que Jesus fez. Aí depois de tanto milagre, ele chegou e falou assim, e tendo seguido um pouco mais, como se assentasse, chamou seus discípulos e disse. Aí tem o Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. E ali Jesus foi transformando o caráter deles. Então pare de achar que o que vai mudar a sua vida é um salário melhor, é um carro novo, é um casamento. Pare em nome de Jesus com isso. Não é nem um casamento nem um divórcio que vai mudar a nossa vida. Não é nem o emprego nem a falta de emprego. Mas é a experiência com Jesus. Amém ou não? Então, vamos lá. Se então nós temos que buscar diariamente, vamos ver aqui na palavra qual era o comportamento que esses homens e mulheres de Deus tinham diariamente. Agora eu vou começar. Versículo 32 de Atos 2, versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeiro, eles tinham uma perseverança na essência. Para que nós possamos ter uma vida transformada, não acho que você vai ter uma vida transformada por uma atitude radical, instantânea, e que a partir daquela atitude instantânea, toda a sua vida vai mudar. Isso é conversa. Aí você diz, não, pastor, mas a conversão é uma atitude instantânea. Sim, mas presumo que você já está convertido. Quem não é ainda, converte em nome de Jesus logo. Porque senão tudo que eu vou lhe falar aqui é autoajuda. Mas o que é mais profundo e verdadeiro só a partir da conversão, amém? Então, uma vez que eu recebi a Jesus, uma vez que eu sou guiado por Jesus, uma vez que o Espírito Santo de Deus é que me leva para que eu possa viver essa de glória em glória, como a palavra de Deus diz, porque às vezes a gente acha que algo que aconteceu conosco de sobrenatural, de maravilhoso, há 10 anos, vai conseguir manter a sua fé hoje, esqueça. Uma vez eu vi meu pai pregando, ele disse assim, Senhor, eu quero que as minhas experiências de hoje, elas sejam muito maiores do que as que eu já tive. Eu falei, meu Deus, eu já ouvi cada experiência que esse homem já teve. Meu Deus do céu. Ele falava, eu quero que as coisas que aconteceram comigo no passado sejam as menores referências, eu quero algo novo do Senhor. Eu quero mais do Senhor, eu quero mais intimidade com o Senhor. Eu ouvi essas aparentes loucuras, eu ia querendo mais. Então, irmãos queridos, para que a gente possa, de forma perene, contínua, estar vivendo essa transformação, primeiro você tem que estar perseverante na essência e perseverável na doutrina dos apóstolos. Preste atenção, quando é 8 horas eu termino. Vamos aproveitar bem aqui. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era essa doutrina dos apóstolos? Bem, a doutrina dos apóstolos era todo o ensino que os apóstolos receberam de Jesus. Nesse momento aí, ainda não existiam as cartas paulinas, as cartas de Paulo, que foi um apóstolo tardio. A doutrina de Paulo, que é bíblica, não há de se fazer uma diferença. Lembra que Nietzsche escreveu aquele livro, O Anticristo, e no livro Anticristo, o anticristo de Nietzsche é Paulo. E ele faz um paralelo entre o que Cristo ensinou e o que Paulo ensinou, como se houvesse divergência. Nós que temos o Espírito de Deus sabemos que não há qualquer divergência. Então, embora nesse tempo as cartas de Paulo tivessem sido escritas ainda, a doutrina dos apóstolos não era algo escrito ainda, mas era uma doutrina ainda oral. O que é que os apóstolos repetiam e ensinavam? O que ouviram de Jesus. Amém, irmãos? Então, pergunta aí para escutar seu coração, para o Espírito Santo para escutar seu coração. De verdade, lá no fundo, Marcos, no dia a dia, quando a gente vai tomar uma decisão, é a doutrina dos apóstolos, é o ensino da Bíblia que norteia a gente para fazer aquilo ou não? É interessante porque a gente, eu gosto de filmes bíblicos, eu tenho um monte lá em casa, tenho uma coleção de filmes de Jesus, acho que deve ter uns 20. E eu fico vendo, rapaz, é interessante, inclusive tem um Jesus lá de olho azul, né? O que eu mais gostei de todos os Jesus que eu já vi, atores, né? É o do último filme, Ressurreição. Quero até ver se a gente marca a sessão de cinema aqui. para a gente poder comer uma pipoca certificada. Aquele sim parece com Jesus que indica que é que biblicamente que é. Mas sim, quando eu vejo esses filmes, o que é que eu tento ver ali? Como era natural, sobrenatural. Como as pessoas que estavam prestes a morrer conseguiam ser fiéis. Como que eles cresciam mutuamente na doutrina, na comunhão. Eu fico vendo aquilo ali e fico assim, meu Deus, que coisa linda. Digo, meu Deus, a igreja tem que viver isso, tem que viver isso. E eu ouvi de um homem de Deus, não me recordo agora exatamente quem foi, que disse uma coisa muito importante. Ele disse assim, para nós vivermos os milagres, a unção, o poder, o extraordinário, que é para hoje também, amém ou não? Amém. De Atos, é simples, porque o Deus é o mesmo. O que mudou foi a qualidade dos crentes. Então, para eu viver o que aqueles irmãos viviam ali, eu preciso viver o que aqueles irmãos viviam ali. O que acontece? Nós queremos o resultado que vem a partir de um Deus que age, que se encontra com a igreja que age, e Deus manifesta o seu poder. Como se só Deus estiver cumprindo a parte dele? Bem verdade que eu vejo no nosso meio muito da igreja de Atos. Amém ou não? Amém ou não, irmão? Amém. Eu vejo muito. Vou te contar, eu vejo coisa muita. E isso me faz como pastor muito alegre. Tem que acontecer mais, muito mais. E quando eu digo igreja, estou falando eu lá e vocês aqui não. Estou falando de nós. Amém ou não? Isso é importante. Quando falo igreja, estou falando de nós. Amém? Então, eles perseveravam. Eles perseveravam na essência. Irmãos, você já pensou como é uma casa que persevera na essência da doutrina, da palavra de Deus, nas relações, no palavreado, no que assiste na televisão, em como gasta o dinheiro, em como investe as pessoas, em como acolhe as pessoas, em como faz a agenda? Você já pensou? Você sabia que no presídio tem muito milagre? Você quer ver um lugar para ter milagre, é presídio. Presídio tem muito milagre. Muito, muito. Para conversar um dia. Se algum dia você conhecer um missionário que eles vão no presídio, para ter uma conversinha com ele, para você ver. É cada milagre. Sabe por quê? Porque eles não têm o que fazer lá. Converteu lá, só busca Deus. Vai fazer o quê? Para assistir televisão, você tem que ser do tráfico, tem que ter influência para ter televisão na tela. Vai fazer o quê? Vai orar, vai ler a Bíblia, vai orar pelos outros, vai pregar a palavra. E nós, envoltos em tanto entretenimento, tanto trabalho, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na essência. Primeiro lugar, para você viver o que Deus já prometeu para você. E às vezes a gente não tem coragem de dizer, acho que Deus não fez a parte dele. Às vezes a gente não diz, mas sente. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, persevere na doutrina dos apóstolos. Persevere na essência. Persevere na essência. Muitas vezes você vai ser tido por tolo. Persevere na essência. Jesus foi tido por tolo. O próprio Pilato dizia, você não vai falar nada. O que Jesus falou foi, você não teria poder se do alto não tivesse recebido. Não era para se defender, era para deixar um conceito. Persevere, irmão. Persevere, irmã, em nome de Jesus. Persevere na essência. Não fira a essência. Não fira a palavra. Não sai do que a palavra orienta. Não sai do que a palavra diz. Mas não é perseverança na essência uma vez na vida. É perseverança na essência dia a dia. Diariamente. Todos os dias. Eu lancei um desafio aqui para vocês. Tem sido uma bênção para mim. Eu fiquei chateado porque no dia que eu dormi no ônibus, eu não desci da cama para ajoelhar, dormi na poltrona, mas tem sido uma bênção, acordar de joelho, antes de botar o pé no chão, botar o joelho no chão, tem sido maravilhoso, e aí eu escorrego assim, e vou para o joelho, Muito bom. Claro que temos que ter outros tempos, outros períodos de oração. Mas estou falando de diariamente, diariamente, diariamente. Amém ou não? Para você perseverar na essência, na doutrina dos apóstolos, você precisa conhecê-la. Precisa se interessar. Ah, mas eu ouço um pastor na internet. Sei lá se o pastor está pregando. Pode ser até um homem sério, pode ser até um homem de Deus. Mas a Bíblia diz que a gente não deve deixar de congregar. Então, se a igreja está se dispondo a oferecer para você um tempo para a gente estar mais junto, para estar crescendo na palavra, vamos se esforçar para estar junto. Amém, irmãos? Tenho muito cuidado para falar disso, porque o evangelho é tão caro, né? Que a gente tem que ter muita sabedoria para falar, né, Raquel? Porque é algo tão precioso, eu tenho que fazer uma propaganda dele. Então, eu vou falar para você o quão precioso é o evangelho. Se você ouve o evangelho, se você permanece na doutrina dos apóstolos, se você não empresta seu ouvido ao diabo para ouvir besteira, você vai ficar tão cheio do evangelho que quando você abrir a boca, vai sair amor. O filho vai fazer uma malcriação e se você gritar com ele, você logo vai lá pedir perdão para ele, porque você sabe que não é daquele jeito. Claro, se for um grito equivocado, que às vezes tem que falar firme com o filho mesmo. Mas se faltou amor, se faltou doçura, você volta e diz perdão, me desculpa. Quantas vezes eu pedi perdão para minha filha? Era meu sonho educar ela se nunca pedir perdão. Ô, meu filho, só foi ela começar a entender as coisas. Assim, vem aqui, papai. E desculpa, papai. Eu não era para ter feito assim. Me perdoe. Aí às vezes eu fico sem graça e falo assim, não, pai. Não precisa, só precisa, filha. Tem que ensinar também o que fazer quando você errar. Então, meus irmãos, eu e você, vamos em nome de Jesus mudar essa atitude. Você quer fazer isso? Diga amém. A partir de hoje, em nome de Jesus, acima das suas frustrações, das suas dores, persevere na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é o que eles ouviram de Jesus. Ouça mais o que Jesus tem para dizer a você. Olha, eu sou uma pessoa altamente exigente comigo. Minha mulher testemunha, às vezes eu exagero. A minha história me levou um pouco a isso. É como se nada tivesse perfeito, sempre eu quero mais. Sou um pouco leniente com as pessoas, mas sou muito exigente comigo. Eu não quero ser exigente comigo, exigindo de mim o que eu sou incapaz de fazer. Mas eu quero ser tão exigente comigo, exigindo de mim o que Deus já fez que eu tenho que viver. Não dá para viver menos, não, irmãos. Não dá. É muito pouco. Muito pouco, muito pouco. É muito pouco ficar tão sujeito ao que diz no jornal, ficar tão sujeito a sentimentos, ficar tão manipulado por dores, ficar tão ressentido, ficar. Não para com isso em nome de Jesus. Isso é uma âncora, isso é uma prisão, uma cadeia. Vamos vencer isso também, irmãos? Vamos perseverar na palavra? Ah, pastor, começa a ler da dor de cabeça. Lê que você aguenta sem ficar com dor de cabeça. Lê mais um pouquinho. Amém, irmãos? Amém. Eu quero falar pelo menos mais dois pontos. Então, persevere em nome de Jesus na essência. Para você viver algo que você nunca viveu, tem que fazer algo que você nunca fez. Creia menos nos seus sentimentos. Creia mais nas declarações de amor de Jesus. Creia menos nos seus traumas. Creia mais nas promessas que Deus tem para você. Creia menos nas imagens, nas preocupações. E confie mais naquilo que o Senhor conquistou para você na cruz. Amém ou não? Persevere na essência. E você vai receber essa guinada de Deus na sua vida. Segundo, eles tinham solidez na comunhão. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Provavelmente vou acabar aqui. São 7 pontos, daqui uns 3 meses a gente termina. Olha, é tão legal isso, porque depois de um discurso, lê o discurso de Pedro e de Atos 2, eles recebem a promessa que seriam cheios do Espírito Santo, promessa que foi dita pelo apóstolo Joel, 2 também. E ali ele, cheio do Espírito Santo, aquele negócio, aquele fogo caindo, oh glória, aleluia. Vamos marcar logo nossa vigília. E aí, Pedro abre a boca e começa a sair virtude, né? E Pedro começa corajosamente, como a gente viu no último domingo, no ninho de perigo que havia ali em Israel, ele começa a falar das verdades eternas, ou poder ou maravilha. E aí Pedro vai falando, falando, falando, falando, e aí pergunta, o que, que a gente vai fazer? Aí ele responde. Arrependei-vos, e cada um de vós será batizado no nome de Jesus Cristo, vocês vão receber o perdão do pecado, e vão receber o dom do Espírito Santo, aleluia, isso é salvação. Arrependeu, entregou a vida a Jesus, recebe perdão dos pecados. Eu não quero morrer sem perdão dos meus pecados. Eu não quero. Por isso que eu já me arrependi. E vocês vão receber a virtude, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Mas depois disso, aqui ele ensina como os irmãos cultivavam o que tinham recebido. Se ele der um saco de semente, um caminhão pipa de água, se ele der a salvação, se ele der um são, se você não trabalhar, não adianta nada no que diz respeito à vida aqui. Vai ser salvo, amém? Mas aqui, aí ele começa a dizer o que acontecia com os irmãos que desenvolviam diariamente o que recebeu. Tudo parece que coopera contra o que Deus tem para a sua vida, Jana. Mas o que a Bíblia diz é que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então você diz, ah pastor, eu não consegui fazer o que tinha que fazer, porque olha, eu não gosto de desculpa. E quando eu penso em dar uma desculpa, eu fico logo fulo, porque eu vejo crentes que são tão determinados a viver a vida de Deus. Eu olho para a Bíblia e vejo uma igreja que era perseguida de morte e era fiel ao Senhor. O Alberto, meu amigo médico, que é missionário agora, mandou uma foto para mim dos irmãos indo congregar nas Filipinas. Culto comum como qualquer outro, se não fosse pela água na cintura deles. Está chovendo, é cabelo. Gente, em nome de Jesus, vamos amadurecer, irmão. Vamos amadurecer. Eu louvo a Deus por ver a disposição de vocês e buscarem o Senhor, de estarem no núcleo. Isso é maravilhoso. Mas às vezes a gente precisa promover essa solidez na comunhão na vida de outras pessoas. Precisa ensinar as pessoas. Às vezes o diabo fica tentando nos macular com uma conveniência. Eu tenho um problema com esse negócio. A Bíblia diz que nós não devemos ser inconvenientes, amém? Mas o que há de inconveniente de chegar para uma pessoa que está pegando fogo, molhar um cobertor e jogar nela? Há alguma coisa inconveniente? É a vida dela, ela quer ir para o inferno, deixa ela ir para o inferno. Não! Ah, não, vou falar com o meu colega de trabalho, ele vai pensar que eu estou... Sabe como é, né, pastor? Futebol, política e religião, não se discute. Nasceu no inferno. Eu acho que pode discutir futebol, sim, desde que a gente não dê pérola aos poucos, né? Não é com todo torcedor que a gente discute futebol. Brincadeira, gente, nem curto tanto assim. Política? Hoje em dia nem vale muito a pena discutir política. Embora eu acho que devemos ser politizados. Se não me engano, foi Platão que disse, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Mas religião... Talvez então a religião também não seja algo a ser discutido. Mas Jesus e a vida do perdido sim pode ser discutido. Amém ou não? Para que Deus me botou naquela sala? Eu nunca vou esquecer de duas cenas na minha vida que me marcaram muito. Uma foi quando eu entrei no meu primeiro apartamento. Meu, assim, eufemismo, né? Meu. Né, seu Roberto? Eufemismo, né? A sala era grande e eu lembro que eu estava com o Ney, um amigão meu, seminarista. Já vai ser ordenado daqui a uns anos. Homem de Deus. E a gente foi procurar apartamento para mim. ele foi me dar uma força para eu poder ver alguns apartamentos. Irmãos, não se deve escolher nem carro sem a mulher aprovar, quanto mais apartamento. Mas vou te contar que quando eu abri a porta daquela sala, eu vi a sala, literalmente, desse tamanho aqui, até o seu Roberto aí assim, eu disse, é aqui. Porque quando eu abri aquela porta, eu disse assim, eu pensei assim, mas isso aqui vai dar um núcleo, meu amigo. Isso aqui vai ficar, é aqui o negócio, é aqui. E outra, e eu conto histórias de como foi lá na minha casa em Salvador, e parecia o filme Carandiru. Ficava sentado assim em volta, porque não cabia na sala. Era assim, o povo da cozinha diz amém, povo amém. O povo do quarto 1 diz amém, amém. O povo do quarto 2, amém, amém. Milagre, diz que avivamento a gente só percebe depois, né? Na hora a gente só quer mais de Deus, nem acha que é avivamento. Nem é para ser assim, é para multiplicar, né? Mas é a minha história. E outra foi quando eu abri a porta da faculdade e eu vi aqueles 50 colegas. E parece reality show, né? Começa com 50, 45, vai diminuindo. Aí quando eu vi aquela galera, eu falei assim, olha, foi muito forte a minha, foi meu rebanho. Tenho que salgar esse povo aqui. Você acha que tu tá naquele trabalho pra quê, meu amigo? Pra ganhar dinheiro? Hã? Você acha que Deus não tem poder de você ganhar na Mega Sena, não? Primeiro ele tinha que liberar, né, jogar. Mas você pode ganhar aí as milhas do seu cartão de crédito, sei lá, alguma promoção. Ele quer você lá. Ele quer você salgando lá. Ah, pô, boa essa, pastor. Quer dizer então que esse emprego que eu estou tendo agora é de Deus? Depende, sei lá onde você está trabalhando. Eu estou falando que nós temos que ter solidez na comunhão. Nós temos que não só desfrutar da comunhão, mas promover que os seus irmãos tenham comunhão. Nós temos que chamar para comunhão aqueles que estão fora ainda. Gente, a gente está trabalhando para ser uma igreja que é querida dos necessitados e odiada daqueles que nos têm que odiar. Não era assim a igreja em Atos? Interessante porque diz, um texto diz, e causaram alvoroço ao chegar àquela cidade. Já outro texto diz, e eram admirados pela população. Glória a Deus, aleluia. Não é essa comunidade que a gente faz junto? Então, o que me impede de marcar, pegar e levar para o meu núcleo? De pegar, marcar e levar. Eu soube da notícia dessa moça que perdeu o bebê porque uma professora, que é uma irmã em Cristo, que eu acompanhei ela e a filha dela, por ocasião de ser da escola, eu falei do evangelho para ela, uma pessoa muito legal, muito de Deus, está voltando para Jesus, e ia vir, rapaz. Eu ia lá com o sol, com o Paulo, pegar ela em casa. Eu não convenho ir sozinho pegar uma moça, sendo eu casado. Ou solteiro, né? E eu ia com minha família buscar ela, ia trazer, investindo lá. Vocês veem que isso é verdade da minha vida, irmãos. Muitos de vocês, não a maioria, teve alguma experiência de a gente levar o evangelho, da gente ministrar. Sempre está vindo gente aqui que usa a minha profissão, inclusive, eu corro um risco legal por usar a minha profissão para cativar pessoas para Jesus. Ok? Mas importa agradar a Deus, amém, irmãos? Eu não estou deixando de fazer o trabalho que eu tenho que fazer. Eu estou fazendo além dele. Então eu vou terminar como eu prometi agora às 8 horas. Mas eu quero, em nome de Jesus, orar com você para que nós possamos ter noção do que está acontecendo conosco. Esse tempo dessas palavras que eu vou ministrar sobre essa guinada na nossa vida, pelo que eu estou vendo, Deus vai estar mostrando, como fez hoje, que o culpado não é Deus, a gente não viver algumas coisas que nós achávamos que deveríamos estar vivendo. Ok? E assim, irmãos, olha, ou a gente, todos nós, eu digo isso eu incluído, a gente tem que curtir mais o Senhor, a gente tem que curtir mais o que é espiritual, a gente tem que ser mais apaixonado pela palavra, a gente tem que ser mais unânime enquanto irmão, não só curtir a comunhão verdadeira, eu vou ter que falar mais sobre isso ainda semana que vem, mas a gente ainda tem que cativar outras pessoas, como eu falei do Natanael, você que está ouvindo a gravação aí, vá lá no site, procure lá, Natanael, como é que está o título, Patrick? Natanael ou Natanaéis, e baixe lá, escute a ministração. Então, esse doce, essa graça, esse amor, irmão, é porque você está aqui, você já nem percebe mais. Mas você lembra quando você começou a comungar, quando você começou a caminhar, quando você começou a ir para o núcleo? Que delícia! Continua delícia, porque você está acostumado. A gente tem que trazer mais essas pessoas para essa comunhão. Amém ou não, irmãos? Fique de pé, eu quero terminar. Eu queria te desafiar, considerando esses trechos que eu pude pregar, falando sobre dar perseverança na essência, que às vezes a gente abre mão, porque não foram essenciais comigo, não foram assim, não importa, eu quero que você seja perseverante na essência. Em nome de Jesus. Pensando na solidez da comunhão, o que é que eu faço pela comunhão? Como eu invisto na comunhão? Como que eu invisto em estar com os meus irmãos? Como eu invisto em trazer outras pessoas para a comunhão? Porque isso é tão maravilhoso, isso é tão nutritivo. Uma brasa fora do braseiro, ela apaga. O que é que eu estou fazendo efetivamente? Eu quero desafiar você a sair daqui com uma atitude a respeito da sua perseverança na doutrina, de algo que você não é mais perseverante como era, ou nunca foi, mas quer mudar hoje. O Senhor vai lhe dar poder para isso. Já está lhe dando. E sobre investir na comunhão. E sobre a solidez na comunhão. Pense aí enquanto eu vou orar por você. Não quero que você ore comigo, não. Eu vou orar por você. E queria que você pensasse a partir de hoje, em nome de Jesus. Não faça um desafio muito grande, não. Nada de você falar, ah, Senhor, aquela lista de coisas que eu fiz no Réveillon. Não. Eu quero que você saia daqui com uma decisão sobre perseverar na essência. E uma decisão sobre eu preciso ter solidez na comunhão. Senhor, em nome de Jesus, toma os meus irmãos. Deus, toma a mente deles agora. Ministra agora o mais profundo coração deles. Eu sei, Senhor, que perseverar na essência é algo difícil, porque aparentemente tudo trabalha contra, mas o que tua palavra fala é que tudo trabalha a favor. Se eu tenho problemas, eles vão lapidar o meu caráter. Se eu tenho problemas, eles vão arrancar lascas de mim até eu ser conforme a imagem de Jesus. Se eu tenho dificuldades, escassez, nada disso, fome, nudez, perigo, espada, perseguição, nada vai me afastar do amor de Deus. Nós rompemos com esse sofisma de que nós estamos sendo obrigados a sair da essência. Não, nós vamos, em nome de Jesus, voltar à essência. Nós queremos o Evangelho do Reino. Nós queremos a Palavra. Nós queremos, e hoje nós vamos fazer esse compromisso. Deus ministra o coração dos meus irmãos agora. O que é que vai mudar neles? A respeito de perseverar na doutrina. De ser fiel, perseverante. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor ministre agora, eu te peço, eu te imploro, Senhor, ministre o coração dos meus irmãos a respeito da comunhão. Do que eles podem fazer pela comunhão. Do que eles vão se dispor a fazer pela comunhão com os irmãos. Do que eles vão fazer para promover que outros experimentem essa comunhão. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus todo comentário mental de autocomiseração, de autopiedade, de que eu não vou conseguir, não, repreendo em nome de Jesus agora. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor não traga um peso sobre eles, mas ao contrário, dê agora a leveza deles de trazerem os fardos para o Senhor. De dizer, Deus, eu tentei dessas formas, eu consegui. Mostra agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. O que eu vou fazer, o que os meus irmãos vão fazer agora. Eu, a partir de hoje, vou trabalhar nisso pela comunhão. Porque eu quero viver o que os irmãos de Atos viviam. Então eu vou viver como os irmãos de Atos viviam. Não é impossível. É possível, é real. Senhor, sela esses desejos no coração dos teus filhos. Sela em nome de Jesus. Como perseverar na doutrina? Como perseverar na comunhão? Como dia a dia eles investirem na doutrina? Como dia a dia investir na solidez da comunhão? Como dia a dia perseverarem nessa doutrina dos apóstolos? Dia a dia, esse é o segredo, Senhor. Dia a dia eles viviam isso. Não havia um dia que não vivessem. Não havia perseguição, dificuldade, trabalho, nada. Dia a dia, eu te imploro e te agradeço, Senhor. Porque o Senhor está libertando vidas aqui agora. Porque o Senhor está, Senhor, quebrando algemas antigas. Ferrolhos de bronze se rompem agora. Porque nós, no poder do Teu Espírito Santo, vamos viver aquilo que o Senhor prometeu para nós. Nós queremos perseverar na essência e vamos fazer isso assim. E queremos ter solidez na comunhão para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Se sente um pouquinho. Eu achei que foi tão rápido. É assim, né? Quando é bom. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia. Hã? Patrick? A gravação parou?